Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Azilla Cast. Eu sou o Pranchu e como diria o grande poeta Pranchu, né? A zoeira não tem limites e a burrice não tem tamanho. Eu senti uma leve indireta pro Mané. Eu sou o Bala, vamos ser burro, mas nem tanto, né, Manel? Ei, mano, é massa o cara falar, eu sou o Bala, e aparecer aqueles bichinhos de Isso aí desde o primeiro episódio que está sendo feito, bicho. Manel aí no... É burro, realmente, Manel. Ah, eu entendi, mas isso aí, essa frase do Manel foi pro cara dizer isso aí, viu? Tô com sentido. Como eu me ligo aí nas escadas do Manel, mano. E eu sou o Neto Maru. Existem pessoas ignorantes, pessoas burras e o nível Manel, né? E o Paulo. E vocês são os baitos. Eu voltei agora pra ficar. Eita. Porque aqui é meu lugar. É exame de pai d'égua. E no episódio de hoje a gente vai voltar às origens, né? Falar das coisas que o Joel faz de errado, né? Burrices, né, mano? Burrices extreme, jumentagens, né? Vai comendo. Não necessariamente nossas, mas do pessoal que a gente conhece. Né, é. Também, né? O Neto quer botar o povo, quer tirar o dono da ré. Manel aí, ele já tem as histórias de aventuras de cartão de crédito do Manel aí, mano. Vixe. Conta aí, Manel. Mas a história de burrice do Manel de cartão de crédito é clássica aí, mano. Aí, eu vou até me ajeitar aqui na cadeira, porque o cara ri demais, viu, mano? Ai, Deus. Ri demais na tua bunda, só que... O Manel é do aquele típico cara que compra no PagSeguro e pergunta: ei, mas tem como eu pegar o dinheiro de volta? Não, mas o Manel é aquele cara que chega no posto de gasolina, é o frentista. É um frentista, não, é um cara de boné. Não, cara, mas quanto é? Não, mano, bota 100 reais e dá o cartão. Aí 15 minutos depois o Manel vai lá: ei, macho, cadê o frentista com o meu cartão? É o cara assim: frentista, velho, que só trabalha mulher. Conta aquela do que clonaram teu cartão. Aliás, clonaram o cartão do Alcione, né, velho? Alcione? É o meu irmão, mano. Mano, eu toda vida que vai querer comprar alguma peça de computador, mano. Fala com o Alcione. O Alcione, mano, ele tá parado assim, né, trabalhando lá no escritório dele, né, com ar-condicionadozinho. Aquela vista pro mar, assim, mano, do escritório dele. Aí ele escuta só o telefone tocando, assim, mano, o Alcione. Aí ele se levanta assim, aí vê assim na tela, Manel, assim, escrito. Manel. Ai, é aquela fotinha do Manel do final de ano, né? Ele fazendo um joinha. Depois dessa. Cara assim, né? Dando joinha. Essa história da tua placa aí, Manel, que tu comprou recentemente. Essa parada aí foi na época que eu não tinha cartão. Hoje o cara tem cartão. Hoje eu vi o cara cartãozinho, né? Oxi! Me deixaram, mano? Tô tirando cartão. Não, mano, mas é porque o cara que é cartãozeiro, ele trabalha com clonagem, mano. Não é porque o cartão é dele, entendeu? Ah, tô prestando. Não. Eu sou o honestão da sociedade. Na verdade, o burro é o cara que deixou o cartão no lava-jato do Manel, né? Que hora dessa. Poderia ser político, mano. E o Brasil ia melhorar muito. É que seria o número do Manel, né? Do voto. 171. Tava lá no trabalho, ó, aí o cara chegou assim, aí eu perguntando pro cara da manutenção. Ei, macho, o fulano lá, o outro cara da manutenção, ele trabalha direito, mano? Não, mas trabalha, mano. Não é à toa que ele é conhecido como 855. Ah, o bicho, mano. 855, mano? Por quê? Não, mano, porque 855 é 171 5 vezes lá. Ai, dentro! É, os caras da manutenção é tudo matemático lá do trabalho, as ai, piadas vão elaboradas. Mas nesse negócio de compra, mano, eu ia fazendo uma burrice um dia desse, mano. A jumentagem Marcha. Quase que pegou o cara. Porque eu ia comprar um HD pro Xbox. Aí beleza, eu vi o HD bem baratinho, né? Eu, vixe, mas HDzão 320 GB, mano. Eita. Bem baratinho. É, é esse mesmo, né? Os caras todos malandrão, né? Eu quero, né? É esse aqui mesmo. É, agora que eu vou me dar de bem. Eu vou comprar até dois pra me vender um pro Manel. Aí eu olhando assim, aí passei o cartão no Mercado Livre. Aí lá e vem, né? Aí o cara só lê as descrições do Mercado Livre quando o cara já passou o cartão, né, mano? É, aí eu concordo. O cara só olha o preço, né, velho? Não, aí tinha dizendo que o produto era importado, vinha da Alemanha, não sei o quê. E demorava no mínimo 90 dias. Eu, vixe, meu só. Vixe, Maria, bicho. Não, cancela isso aí, bicho. Cancela isso aí. Aí lá e vai, né? Cancelaram a venda. Aí quando eu olho na fatura, mano, o cartão ele tinha cobrado. Bicho, tomou no pé. O HD, eu, vixe, mancha, agora é que lascou mesmo. Para se fuder, viu? É. Quando cobra em cartão, o nego já sabe, né, mas puta que pariu, vou ligar pra essa merda e tentar resolver essa bosta. Eu já tinha ficado, era suado, macho, não, macho, puta que pariu. O cara vai cobrar e o cara nem comprou, velho. Aí o Mercado Livre me enviou uma mensagem dizendo que não, tem que esperar 3 dias tem úteis. Se laçar, aí. É, se lá. Vacilou. Vacilou. Mostra assim, perdeu. É, isso aí. Né, fizeram uma estratégia de aproximação com o cliente massa. O Joel mandando assim. Aí, ei, mano, não quero mais não. Mercado Livre responde aí. Vacilou. Aí, eu esperei, né, os 3 dias úteis. Aí, beleza. Eu olhei de novo a fatura. Aí tinha lá... Tinha lá menos 160 e tantos lá de... Eles tinham devolvido, né, o dinheiro pro cartão. Tinham feito estorno. É, fizeram estorno. Eu sou dependente do meu pai, né, do cartão. Eita, eita. Solta o pai. O cara paga direitinho. Aí, mas só o Manel fazendo escola aí. Se fuder, né, tu... Aí ele recebeu assim a foto. Aí tinha lá M livre, aí mais 160, aí logo abaixo M livre, aí menos 160. Aí ele chegou assim, aí mostrou a fatura assim pra mim, abriu a carta assim. Aí... Rapaz, que diabo é isso aqui? Eu acho que eu mandaram meu Não. Isso daí foi um negócio do estorno no Mercado Livre. Foi uma pilantragem que eu fiz, né? Porque eu comprei pão semana passada. É. Agora eu já fiz um negócio do Mercado Livre, mais ou menos parecido com esse do Joel, mas foi o seguinte, eu tava doido pra comprar um jogo, né, do PS Vita e tal. Aí o cara do Mercado Livre pegou e tinha um preço lá normal do jogo, né, acho que era R$120, uma coisa assim. Eu falei, mas tu azulado nessa porra e tudo, eu vou comprar, né. Peguei, comprei e tal, numa boa. Aí, mas dizer que quando eu comprei o jogo, aí eu fui pro outro quarto, eu peguei o PS Vita, abri a PlayStation Plus e o jogo não tava de promoção, mano, tinha acabado de entrar. Ixi, mano. Aí o jogo, sei lá, de 120 tava na PlayStation Plus por 30, era 40 conto. Puta, a margem não era mal não, mas o vendedor era um calote, ó, eu cancelei a compra na hora. Caralho, o vendedor ficou puto, me negativou e tudo. Ele. Aquela velha história, vacilou. É, aí eu vou dar essa resposta aí mesmo. Rapaz, vacilou, né? Ficou jurando de morte tudo. Mas isso aí é uma coisa que o cara não pode fazer, mas minha mãe faz isso aí direto, mas. O cara vai comprar uma televisão, mano. Aí beleza, né? O cara comprou a televisão de 999, 42 polegadas. O cara voltando com a televisão debaixo do braço, né? E depois da compra, ela ainda continua pesquisando os preços na loja. Se eu te disser que a minha mulher do mesmo jeito, eu fico muito indignado, ó. A gente chega, pode ser qualquer coisa, ela vai comprar a mesma coisa, comprar a televisão. Ah, comprou a televisão, né? Olhou lá, não, essa televisão aqui, comprou. Aí depois que compra, aí passa na loja tudo olhando o preço. É, minha mãe é assim também. E o pior, mano, que acha mais barato, porque depois tu sai pesquisando aí. Aí, R$100 a menos, ó. Aí, vacilou. Olha, o cara com a bicha no braço, mano, o cara fica triste. Opa, mano. Eu cara pensa tô de trouxa. O cara fica de trouxa mesmo. É. Eu por mim, eu nem procuro mais, ó, mano. Porque esse cara procura. Ele vai atrás, só... não, velho. É, mano, só pra ter raiva, mano. Óbvio. É exatamente isso aí, mas o cara tá procurando raiva. Uma história do amigo meu foi comprar uma parada pro Vitor também. Fala, tô pensando em comprar um PSN card aqui do Vitor. Fala, dá uma pesquisada no Mercado Livre, tá? Tem uns caras, né, líder platino e tal, que vendem bem e tal e tudo. Dá uma pesquisada. Aí depois, beleza. Aí tinha uma observação bem grande, mas tinha vermelho, quase piscando em GIF. Observação: não coloque para enviar para endereço. Coloque, é combinar vendedor, né? Tem esse negócio de Mercado Livre. É. Combinar, pois é. Aí ele botou lá, bala, ele é meio amarrado. Bala, vou olhar aqui tudo, vou finalizar a compra. É esse aqui mesmo. Foi compra, Fela. Aí ele PC, foi lá. Foi, mas que te consultou. Pois dizer, mano. O PC também me falou um negócio aqui, eu não sei se eu falo. Depois eu digo do PC. Aí chegou, ele botou lá, fez a compra, ele ficou calado no Skype, passou uns 5 minutos. Pois é, bala, comprei, tô esperando o cara me mandar um e-mail com a senha GGzaça pra comprar um jogo aqui. Beleza, ele passou 5, 15, 20, meia hora, uma hora, e ele, porra, vou receber uma mensagem dizendo que já foi debitado da conta dele. Cadê esse negócio que era 10 minutos, mandar o código? E esperou, mas eu vou esperar, passou um dia, dois, três. Mas cadê o teu código, Fala? Mas eu vou fazer o estorno. Não sei o que tá acontecendo, não, Fala, eu tô me sentindo lesado. É, o cara é lesado mesmo. Aí tu tá lesado nos dois sentidos, aí ele... Cara lesado. Eu vou fazer o estorno aqui, aí... Passou, parece que foi uns 4, 5 dias, ele não conseguiu mais. Porque a compra dele era de cartão, era mais, o prazo menor, de envio imediato. Aí ele não conseguiu fazer isso. Porra, Bala, gastei 130 conto de trouxa. Aí, pois é, né? Fala, fudeu. Aí passou uns 13, 14 dias aí na casa dele. Peraí! Atendeu lá os correuzão com o cartão dele. Abriu. Vixe, meu irmão, que é isso aqui? É o seu pedido. Aí ele chegou lá, o cartão raspado já. É. Aí ele... Que é isso aí? Bala, recebeu o cartão com o código raspado. Pois é, eles devem te... Talvez eles te mandaram um e-mail. E como eles tu voltou pra colocar pra enviar, eles mandaram o bicho raspado e não te mandaram um e-mail. Vixi. Aí eu já pensei, fala, me fudi. Rapaz, eu acho que sim. Aí ele ficou lá. Leve impressão. E olha lá se o cara do correio não tiver aberto o envelope e copiado, né? O código botado contra a luz, né? Contra a luz, é... A minha foi escrota. Ixi, a do Mané eu sou boa, viu? Não, vou até pegar pipoca aqui pra mim. A do Mané é boa porque sempre envolve outra pessoa conhecida, né? Mas dessa vez foi eu me lascando sozinho. Vai lá. É, o meu celular tinha explodido. Aí ele disse que começava bem, mano. Peraí, a história do Mané é boa, mano, que as outras começam, caramba, tava procurando um produto, não sei o que, né? E tá do Mané, eu começo, não, mano. E aí meu celular explodiu, né? Então. Aí o coitadinho, mano, foi pro Beleléu, né? E tal, o cara ficou todo triste, capionga ali. Aí o cara todo com raiva também ao mesmo tempo, balançando a cabeça. Aí eu, porra, mano. Dá pro cara ficar sem celular, né, mano? As gatas, né? Como é que o cara vai caçar as cocotas e tal, né? Aquele negócio todo. Nenhuma mulher tem o celular dele. Aí eu, pois eu vou, eu irei comprar outro. É empresário, né? Não falta dinheiro e tal. E 2 dias procurando celular, as promoções e tal. Eu avisei meu irmão, ei, mano. Se tu souber, tu vê promoção do celular e tu me manda. Então, um comentário rápido é que tem que ter uma sessão da empresa do Manel aí. Estratégias avançadas de marketing com aí o Manel. Aí, não, beleza. Aí eu fui procurando lá, né? Dado momento, apareceu aquelas ofertazinhas do Face, ó. Samsung Galaxy S4, porra. 400 pilas. Cavicho, é esse mesmo. Aí, é esse. Não, 400 não. 800 pilas. Eu sabia que era esperto. É agora. Aí eu, vixe, mano, quanto é esse bicho? Aí eu fui pesquisar em outros sites e tal. O bicho 1.500, bicho. E o Manel é agora, né? Eu, vixe, agora tá pela metade do preço. Quem que a minha mãe disse que eu era inteligente? É porque eu só costumo comprar de um site aí que o Joel conhece. Submundo do crime. É pra não falar uma propaganda do site, né? Aquele site. Web. Site que não massa lá, o bicho é todo honesto. É aquele site que explode, é, mano? É, o site que explode. Aí o bicho se garante aí, confiável e tal. Aí eu inventei, mano, de fazer a besteira de ir atrás desse outro site aí que não era o site do poder, né? GGzado. Aí eu fui pesquisar. Aí eu não fiz nada, mano. Só fiz entrar no site, fiquei desbilhotando lá o site. Novidade. Esse é gênio, viu, mano? Fiquei desbilhotando o bicho umas meia hora. Aí eu acho que dá. Acho que dá. Eu fui lá. Lá se vai eu, passei o cartão, ó. Aí o Manel se sentiu confiado, né? No canto tinha site blindado, é agora. Não, pois é, eu. Ele viu que na barrazinha lá em cima tava HTTPS, né? Ah, que é. O cadeado tá verde agora. Pois é. Tá fazendo a dancinha, né? Na vitória e tal. É, mas só um parênteses, mano. Tu tem que lembrar de novo de contar a história como é que o celular explodiu, né? Porque deve ter muita gente pensando nisso, né? Tá bom, ele comprou um celular novo, mas como é que ele explodiu o antigo, né? Mas depois tu conta essa daí. Esperando o bicho chegar lá e tal. Aí quando amanhece uns 3 dias depois, aí eu, mano, me deu na tela, ó. Aquele site ali é confiável. Esse Manel é gênio, ó, mano. Engraçado, o Manel pensa depois, viu? Não, pois é, mano. O impressionante foi isso, que eu tenho um costume de procurar e tal, mas eu não procuro dessa vez, mano. Aí eu fui procurar, ó, nos boatos do site, né? Quando eu vejo aquele reclame aqui, mano, meu amigo, mano, não tinha um positivo pro site, mano. Eita! caraca, velho. Mano, era todo mundo queimando o site, mano. Dizendo que o celular era falsificado, que o celular não presta, que o celular veio quebrado, faltando peça. Que vem tijolo, né? Dentro da caixa. É um tijolo na caixa, que vem a mãe do cara, e vem não sei quem. Mas só não tinha nenhum positivo, mano. Mas sabe que é nenhum. Nem o do dono da loja, né, mano? Fake, assim, que ele fala. É, o comentário do dono da loja, mano. Devia estar bem grande lá. Trouxas. Não, aí o pior é que o cara não, também não tinha nenhum. Eita. Aí sim, hein, mano. Volta no tempo, Manel. Volta no tempo aí que dá tempo de tu pegar o celular de volta. Já não. Quebrou ali o copo de uísque, velho. Não, vamos... Eu acho que o Manel não entendeu, não. É, vamos ver se vai, né? Aí eu, não, macho, eu acho que é melhor eu cancelar antes que esse bicho chegue, né, mano? Aí eu fui ver no site, o bicho já tá aqui, nas calcaias aqui, chegando aqui em Fortaleza. Calcaia! Aí eu, não, macho, eu vou cancelar esse bicho, mano, se ele chegar aqui. Aí eu fui atrás de ligar pra cancelar. Eu falei com o cartão, aí o cartão disse que tinha que falar com a empresa pra dizer que vai cancelar, e se eles deixassem cancelar, ou se eles... Tem que concordar com o cancelamento, se, né? Se eles deixassem cancelar. Começar a mandar e-mail pra essa empresa, filha da puta, mano. Acho que ninguém respondia. Telefone. Claro, mas os caras pegaram mais um otário, tu acha que ia deixar pra lá, né? A empresa vive disso, mano, de pegar trouxa. Aí só sei que a porra de celular chegou, ó. Vixe, mano. Eita, porra, aí alegria. Não, aí eu fiquei alegre. Eu, vixe, mano, o bicho chegou, não achei que ia nem chegar, né? Menos mal. Cheguei. Aí eu fui lá buscar lá no correio. Vixe. Aí o bicho. Já foi isso, mano. Chegou no correio. Ainda caiu na tarifa, foi na taxação. Foi. Chegou aqui no correio aqui. Aí eu fui buscar aqui na rua aqui perto de casa. Aí o bicho com a caixa bem bonitinha e tal, né? Aí eu, vixe, mano, a caixa toda originalzinha, mano. Será que ele é um sorteado, né? Que é. Às vezes o cara desses sites assim, eles mandam 10 falsificados e um bom, entendeu? Bater sempre. Ah, nunca ouvi isso, não. Isso é coisa da cabeça. É uma parada aí. É um sorteio aí, entendeu? Aí, na hora que tu. Aí eu fui, tirei o bicho da caixa. Aí apareceu a Polícia Federal na hora. Bora, mano. É aquele consumidor iludido, Manel. Não, aí tinha um doido que trabalhava nos correios lá e disse: ei, chato. Vai, sei lá, aí, comprar agora, foi. Aí eu fui, tá chegando aqui. A gente vai ver aqui, que eu tô achando, tô muito desconfiado desse site. Aí, não, mas eu fui enrolar pelo site aí. Aí eu disse, foi mesmo? Aí ele, foi, mas eu consegui cancelar, mas aí estou tomando cu, sabe? É. Eu tô vendo que eu vou cancelar também, mas eu vou ver aqui se o bicho brecha. Aí eu fui, peguei o bicho. Mancha, isso é lá e tu vê que tu vê o nível de profissionalismo dos profissionais do Correios, né? Os caras chegam assim. Ficam fazendo comentários sobre a compra do cara. Pois é, o cara é assim, eu imagino o cara do Correio, mano, olhando, regalando, ei, mancha, um celular, hein? Manda, diz aí, mano, que eu me fudi, mano, uma compra dessa. Aí eu só sei que eu fui mexer, o bicho idêntico, mano, idêntico ao original e tal. O bicho. Aí ele o cara olhou de longe assim, sei lá, né? Pegou do celular e disse: rapaz, aqui tá tudo de boa. O bicho tá só o filé aqui. Aí nessa altura tu já tava íntimo, né? Do cara do correio e tal. Tava... Trocaram o WhatsApp, né? Não, não é de WhatsApp. Tu entrou no grupo, né? Carteiros, Monte Castelo, né? Carteiro, aí ele. Não, mas aí parece hoje não mesmo, tá? O bicho tá igualzinho o meu. Aí mostrou o celular dele, que era um Galaxy S4 também. Aí ela tá igualzinho mesmo. Aí fui embora, né? Dar uma carregada aqui, né? O cara mexer interno, né? E por dentro é que as coisas aparecem. Pois se eu te disser, mano, que por dentro é que eu descobri tudo, mano. O que foi? O bicho, a câmera do bicho só tinha 1 MB, mano. A câmera do celular era uma merda completa. E o espaço interno também era 1 MB, mano. E o celular aqui. 1 MB? Caralho! Não, mega não, mano. Schumacher é pesado, viu, mano? O cara, os grupos pornozão do Manel do WhatsApp, o Manel ligou o Wi-Fi, pronto, voltou lá. O Manel nem olhou que quando ligou tinha Android, né, no lugar de Android. Tinha o Windows 98, né, Manel, do celular. Ei, mano, só sei que o bicho falsificadãozão, mas por Deus. Será? Acho que eu acho mais engraçado, mas esses caras mala, mano. O cara, um Galaxy S4 é mil e cacetada. Aí o cara veio R$400, bicho, eu sou fodão, ó. Vou fuder alguém aqui, vou comprar no preço. Não, mano, mas existe promoções pelo meio do mundo. E panaca também. Aí os trouxa aí, patrocina. Mas uma coisa é o cara, beleza, né? Promoção de um iPhone, quanto é que o iPhone 6 custa? Aí, 3 mil conto. Aí, promoção de iPhone R$999. É hoje! Eu quero, vixe! É hoje, é agora que eu vou comprar o meu iPhone. Caralho. Levou o golpe do cartão, aí eu disse, não, vamos cancelar essa merda. Aí eu fui e continuei o processo do cancelamento até o fim. Tu percebeu aí que o Manel disse que o cara levou o golpe do cartão, né? Quer dizer que não era dele o cartão. Meu Deus. Aí eu fui e fiz o cancelamento, mas aí mandaram, pediram pra mim mandar o celular de volta, eu mandei pra aqueles filhos da puta e tal. Aí... Esses baitolas, né? Sim, aí no final tu que roubou a loja, foi devolver teu dinheiro e tu ficou com um xinglingzão no price aí. Não, eu mandei essa merda pro meio dos infernos também, mano. Eu ficar com essa porra pra quê, mano? Tá doido, né? Pelo Lazão GG, mano? VGA? VGA, né? Eu mandei pro meio dos infernos também o celular. Porque eu fui atrás do meu, que é mais mal. Eu me lembro na época que era moda, né? Aqueles celulares MC60 com câmera, né? Aí o primo do amigo meu, caralho, eu vou bater foto do meu filho. Aí eu olhei a qualidade da foto. Cadê teu filho aqui? Cadê teu filho? Cadê teu filho? Parecia uma foto de Minecraft, né? Tudo quadrado. Putaria, ó, foto de Minecraft, ó. Putaria. Mas eu lembrei da história desse mesmo meu amigo, mas esse mesmo lá do Mercado Livre. Ei, bala, caralho, tô precisando de um celular novo, tô com um emprego novo, preciso de um celular GGzaço pra celular, vou ver aqui. Aí ele foi em outro site, né? Um site X lá e tudo, olhou lá, pesquisou, e tinha uma pessoa vendendo um celular lá, um Galaxy, um Samsung Galaxy S4 lá. Aí eu vou pegar agora. É agora. Tá vendendo 600 conto, é agora que eu fico feliz. Aí, bala, o que é que tu acha? Rapaz, vai com tudo, né? Pesquisou. Agarre. Aí ele, porra, comprou o celular. E, porra, comprei o celular. E chegou em casa, ligou o Skype. Aí, bala, comprei. Aí, GG. Foi lá, tá o celular GG. Pois é, mas ele tá pedindo um código PUC aqui. Que é isso? É, mano. Código PUC aqui, você conhece, não, vixe, mas já bem isso aí. E tá, porra, assim, não, eu sei não. Mas eu, fela, vou olhar aqui na internet como é que dá um hard reset nesse celular aí. Aí segurava o mais, segurava o home, essas paradas, né? Pra poder resetar e ir pra raiz e tudo. Fela, quando tu segurar os botões, vai aparecer a foto do Androidzinho e algumas opções que você vai mexer com o menos e o mais na lateral do celular. Aí tu vai escolher a opção X. Aí ele fez isso. Fela, tô vendo um Android aqui com tapa-olho. Tapa-olho é o piratazão, ó. Essa foi boa. É, aí eu dei valor à pirataria, ó, mano. Mas eu não vou nem mentir, se eu fosse um desses caras pirateiros, eu enchi de easter egg nas pirateação que eu fizesse. Easter egg é meu ovo. Um Android assim com olho de pirata, né, mano? Aí ele fez um hard resetzão, aí beleza. Aí, antigamente eu tinha um celular que tinha 250 MB de memória, né? Eita. Aí ele, porra, Vala, não é 16 GB, não era 8. São 250 MB, doido. Caralho, o fela se fudeu, hein? Pagou 600, 700 conto pra uma porra que valia 200 conto. Eu tenho uma de Mercado Livre, mas... Que eu não sei nem quem é que é o mais jumento, mano. Se é o cara que vendeu ou se foi eu que comprei. Eu fui comprar, eu tava vendo, pesquisando no Mercado Livre, consoles antigos, né, mano? O cara comprar Super Nintendo, Nintendinho, PlayStation 1, né? Porque o cara sempre pesquisa, sempre tem essa... O cara que é gamer antigo, né, mano? O cara sempre pesquisa. Eu escutei aqui o cara que é um gamer antigo. boiola! Gamer antigo. O cara sempre pesquisa, mano, esses videogames antigos pra ver se o cara acha mais barato, né, mano? Tipo um Super Famicom ali, japonês original, né, cara? Aí eu olhando na internet, aí tinha um cara vendendo cartucho do Final Fantasy VI original japonês, aí, 30 conto. Aí eu, vixe, menino, é agora, mano, que o cara comprava. É agora que o cara se deu e tal. Aí era naquele negócio de leilão, né, mano? Naquele negócio de leilão do Mercado Livre. Aí eu dei o meu lance. Aí ficou R$31. Aí beleza. Aí fiquei esperando. Aí deu um dia pra acabar o leilão. Aí acabou o leilão. E eu leiloei o bicho por R$31. Aí, vixe, mano, só o filé, mano, beleza, né? Só foda, né? O cara botando no Instagram uma foto todo bichão. É, caralho. Cantando a música do só foda. Aí eu, beleza, né? Aí eu, não, então deixa aí, depois eu combino com ele o pagamento e tal, pra o envio. Aí um mês depois, nesse negócio de deixa ver aí, o cara chega uma encomenda dos Correios. Ô, vixe, mano, a caixinha dos Correios aqui, velho. É quando eu abro a fita. Aí. Puxa, vixe, eu nem paguei o cara, mano. O cara já enviou, mano. Esse vendedor é uma mãe, né? O cara assim. Esse bicho aí é. Agora que eu me dei de bem mesmo, né, mano? Ganhei a fita e olhei se a fita tava normal assim. Ah, é tudo isso. Aí eu fiquei. É, tu vê qual o pensamento do cara que é escroto. Em vez do cara pensar, vixe, mano, vou logo pagar aqui o cara e tal, positivar ele. Aí o João, é otário, ó, eu dou a fita, meu dinheiro, ó. Vacilou. Fudeu. Não, bicho, aí eu depois eu fiquei pensando, eu acho, o cara enviou a fita, mano, o cara não vai pagar o cara, mano, 31 conto, aí eu fui dormir, eu fiquei, macho, eu tive pesadelo, mano, o cara indo dormir com aquele peso na consciência, mano. Cara, não, já pensei, mano, o cara tem, aí no outro dia eu paguei o cara, mano, que... O bicho é, mano, esse é questão, ele não pagou, não. Não, paguei o cara, Não, paguei. Mano, doido, esse panaca, foda. É, mas falar em 30 conto, mas até a galera gosta. Eu roubar os outros. Caralho, Manel. Já vai estilo já mesmo, mano. Se sujar por 30 conto é pariu. Acaba lá, mano. Foi lavar o veículo móvel, mano. Vixe. É agora que mesmo. Agora, o segredo. Essa é a hora que os. É que diz os ouvintes estão esperando há tanto tempo. É, mas que a galera que trabalha com o negócio de estelionato tá com papel e caneta na mão. Detalhe, ele falou automóvel. Faltou, mas se foi eu que levei o calote, mano. Eu fui deixar o cara. É, eu fui fazer o serviço no carro do cara, né? Eu botei a galera pra lavar o carro. Aí ele, não, mas lava aí, mano, aqui, nossa, mas não sabe do pagar grana aí e tal. Aí ocorreu de eu não abrir no sábado, entendeu? Aí beleza, porque choveu. Aí eu não fui abrir. Acabou não abrindo lava jato nesse dia. Aí, teoricamente, ficou pra próxima semana, né? Aí esse bicho sumiu, ó. Cadê esse bicho? Esse bicho vivia passando na minha frente assim pra baixo. E agora ele passava lá do outro lado da calçada, lá de fé. Olha aí, o bicho atravessando a rua lá pelo outro lado, mano. Saiu gritando, não, vai, vagabundo. Não, aí eu fiquei na minha. Aí, pô, aí nesse negócio de fiquei na minha, mano, se eu te disser que esse bicho até hoje não pagou, né? E não lavou o carro mais. O jumentinho especulou. Lavava tipo duas vezes por mês, entendeu? Aí o cara deixou de lavar, perdeu Um cliente, já, né? Amizade, né, mano? Esse sonho tava de R$30, mano. Mas R$30 é um valor caro, mano. O cara fez bem te abandonar aí. É, mano, tu não mereceu, mano. É um valor caro. Vacilou. É, mas pra tu ver quando o cara é azalado, né, mano? Além do cara ter perdido dinheiro do serviço, mano, perdeu o cliente, mano, tudo uma vez. Ah, porque o cabo não tem mais coragem de ir lá, entendeu? Não tá com vergonha. Você que não foi pagar e pronto. Aí... Não é homem de verdade, né, mano? Aí tá com vergonha agora de ir lá. A minha tia. Minha tia, ela sempre que ela tá devendo alguém, mas. Ixi, ela não paga. Ela passa em, vai passar em frente à casa da pessoa, né? Aí ela tá passando assim na rua. Ela atravessa a rua, passa a pista. Passa do outro lado, assim. Quando ela tá bem longe, ela volta pra a pista de novo, mano. A calçada, pra outra calçada, quer dizer, né? É. Mas é uma vontade de não pagar mesmo. Vista, né? Tipo, é dar azar, né? Pisar na calçada e tal. Burro é quem vende, mano. Será que eu falo de uma do PC que ele falou comigo hoje? Fala aí. Ajuda o PC, ajuda o PC sempre na audiência. Fala aí, fala aí. Eu falo, o PC chegou. E aí, bala? E aí, bala, tem como fazer. Ah, começa aí, ó. O cara não consegue nem falar direito, velho. Vindo do PC, né? Tem como fazer estorno na compra online? Mas depende. Como, qual foi a forma de pagamento? Como foi? Não, a loja, o site é tal. Não, mas a forma de pagamento. É, boleto bancário. Tu pagou aonde, mano? Tu pagou como? Não, foi boleto bancário mesmo. Macho, pelo amor de Deus, macho. Tu como foi? Foi pague sei lá o quê? Foi papapá? Foi. Aí foi, então pronto, pode ir atrás. Pois é, bala, mas eu tava pensando aqui. Faz uns 4 meses já. Vixi, já pensou aqui, mano. É bem percebendo. Caralho, você vai até burro demais. Você total, né? Se fuder. Tem outra do PC, mano. Tem outra do PC. O bicho ainda é burro, não, mas é desinformado. Como é que tu vai atrás do negócio de 4 meses? Como é que tu vai se defender, mano? Como assim me defender? Fala, meu pau. Queria te colocar como testemunha, né? Vixe, tu tinha que entrar como defensor dele, já foi. Eu ri demais da tarima. Eu vi o dia que a gente foi assistir os Cavaleiros, velho. Lendas do Santuário, que a gente foi assistir no cinema. Eu, Bala, a galera, o PC, o Manel, o Thiago, o Batman, tava lá também. A gente chega lá, depois a gente foi comer um rodíziozinho. Rodízio de pizza. Aí o PC chegou, sentou assim. Aí disse: não vou comer aqui pizza e tal. Aí sentou na mesa e disse: não, mamão, acho que eu não vou querer refrigerante, não. Ele comeu a pizza, né? Um pedaço de pizza que o garçom botou lá pra ele. Na hora que o Bala virou a cara, mano, e voltou, mano, o PC deu uma golada. Foi, bicho. Foi, cara. Foi verdade isso aí. Achei engraçado demais. Que puto, duvidou, mas essa cena deve ter sido engraçada demais, mano. Deve ter parecido um sketchzinho do Chaves, mano. Mas eu olhei os MLs, né? A menos. E a bem isso aqui, ele olhou pra mim. Aí fez aquele positivo assim, esticando o polegar e o mindinho assim. Mindinho assim, já bem isso aí, PC. Aí eu peguei o copo e. Garçom, dá outra aí. Eu começo a rir porque eu acho engraçado, mano. O PC não tem culpa, não. O pobre do PC. A gente tava no rodízio nesse mesmo dia. O PC tinha comido o segundo pedaço de pizza, né, velho? É. Aí ele, o garçom passava e, não, você quer uma de mussarela? Aí, não, não quero não. Aí vinha outro garçom, né? E, PC, tu quer uma porta PC, né? O garçom dizendo. PC íntimo, né? Do garçom. Aí dizendo, não, você quer uma portuguesa? Ele, não, não, não quero não, quero não. Quer calabresa? Não, quero não. Aí, aí o Bala perguntou pro PC. Vai comer porra nenhuma não, né? O Bala perguntou pro PC, mas ei, PC, tu não vai comer não, mas... Aí o PC, não, já comi dois pedaços, tá bom. Aí o PC, mas tu tá no rodízio, mano. Aí ele... E aí é, e pode comer dois, mais de dois pedaços aí. Pode, mas tu não tá comprando as fatias não, o diesel é o preço, tu pode comer quantas pizzas tu quiser, mano. É na hora que o garço, o Bala falou isso daí. Aí só deu um brilhozinho no canto do olho do O detalhe foi que antes de terminar a última palavra, ele já estava olhando pro garçom. Ele... Ah, tava levantando o braço, né? Ficou, ele levantou tipo o braço, ficou fazendo um Vzinho assim de vitória com os dedos, assim, chamando o Na hora que o Bala disse isso aí, mas o garçom conversou com o outro aí, mas tu sentiu um abalo na força agora. Ô, putaria. Teve mais uma do PC também, mas que eu achei putaria demais, ó, mas esse bicho. Sendo que não foi nem cor de jumentagem nem nada. Tava PCzagem eu, mesmo, né? Tava isso eu, o Manel e o PC, mano, indo pro assistir o Mad Max novo, mano. A gente no caminho do cinema, a gente dizendo assim, ei, PC, mas não sei o quê. Aí depois que terminou o filme, a gente, não, mas vocês vão comer em algum canto. Aí o Manel, não, mas vamos aqui procurando, né? Aí, não, vamos aqui nesse aqui, é sanduíche de picanha. Aí, não, deve ser caro que só uma porra, mano. Aí nessa mesma hora, o PC se virou assim e disse: ah, mas eu tenho dinheiro, meu filho. É desse jeito mesmo. O bicho tá estribado, viu? O PC. Tem, mas tá doido, mas tem dinheiro. Tipo aquela cena do PC clássica que os caras tava tudo sem dinheiro aí. Que... Ah, vocês são liseira de marra, deixa que eu pague essa porra aí. Puxou R$2 do bolso e jogou em cima da mesa. R$2 foi a Master, mano. Esse dia eu ri muito, mas puta que pariu. Teve a história de um amigo meu, mano, que ele... É um cara que vendia jogos de Xbox, né, mano? Alternativos, né, mano? O cara tá dizendo que é pirata, né? Alternativos, não. Esse bicho dois assim, por 10, né? Esse bicho assim, aí... Ei, mano, arrumei um PS3 de 800 conto. Na época que o PS3 estava em alta, mano. Caro que são uma porra. Eu, vixe, mano, 800 conto, mano, já bem isso aí, mano. Eu fiquei pensando em comprar, mano. Aí eu passou tipo assim uma hora e não, vou falar com o cara que eu vou querer. Ah, já vendi. Eu, vixe, menino, já bem isso aí, mano. Aí no outro dia esse bicho apareceu com um iMac. iMac não, né? Aqueles MacBook. Aqueles fininhos assim. MacBook Air. Ele chegou. Mano, tô vendendo de 1000 conto. O diabo é isso, mano. Que putaria é essa, velho? Esses bichos tá arrumando esses produtos são muito doidos. 1000 pilas. Eu me arrependi, é o traço, mas de ter, não ter comprado esse daí, porque MacBook Air de 1000 conto, velho, é doido. Adiquei depois, rapaz, se a Polícia Federal lá na tua casa. Não, aí eu falei com ele, aí eu, mas diabo de produto são esse aí, velho? É um amigo meu que é cartãozeiro. Ixi, vixi, vem Maria. Caralho, tá matando quem? Aí eu assim, dois palitei pro JCP por recepção, ó. Eu ainda disse pra ele, mano. Aí se tu achar outro MacBook Airzão aí, tu me. Caralho! Ajudando o submundo. Aí o cara, beleza. Cara, chega, porra, mas mentira que tu tá fazendo essa merda, cara. Não tem vergonha na cara, não, de ter com separado o meu, não? Aí eu falei com ele no outro dia, velho. Aí ele disse, ei, mas cadê? Não apareceu não, outro MacBook. Aí esse bicho, não, mano, deu uma treta aqui, mano. Eu tô ligando pro presídio, né? O cara assim. Tô ligando pro presídio. Aí eu, que treta. Que treta, velho. Rapitamos teu pai. Ah, é, muita treta, bicho. É muita treta, bicho. Aí. Diz aí que o cartãozeiro foi preso, velho. Foi não? Boa, vai. Foi não, velho. Aí o Joel assinei, deu tempo pra comprar o meu, mano. Fila da puta, né, jogarzinho. Aí eu... Aí esse bicho disse assim, mano. Ah, mano, mas eu já tô resolvendo aqui, mano. Aí eu, resolvendo? Resolvendo o quê, mano? Ah, tô procurando outro cartão. Vai se fuder, mano. Tomado esse cu, velho. Esse cara, ele era o intermediário dos cartãozeiros, né? Não é, mano? Trabalhava, meu amor. Aí dentro, velho. É, mano, tu já foi vítima de algum cartãozeiro? Eu acho que a minha... Ah, eu acho não. Eu sei que a minha mãe teve um cartão clonado aqui em casa. Ixi. O pessoal era pra chegar pelos correios, aí não chegou, ó. Aí tomou-lhe dias, aí deu meses e o bicho não chegava. Aí eu diabo é isso, os cartões não chegam mais não, né? Aí quando menos... Só as contas, é chegando. Aí foi, aí quando menos espera, ó, só o fatura zona... De 1.000 conto gasta em churrascaria, olha a carinha. Negada enchendo a cara, olha na churrascaria. Cara, ele é gourmet. Galera enchendo a cara em churrascaria e tal, tudo de boa. Tudo nas costas do Manel. Traficantes é todo bola 8. Como da minha mãe mesmo. Agora de histórias de jumentagem, mano. Tem algumas histórias do... Mas dava pra fazer um cast, mano. Só do Thiago Batman, mano. Esse Sim. bicho tem umas histórias que é uma jumentagem muito grande, mano. Teve uma dele que ele tava... A gente tava no trabalho, mano. Aí esse bicho tem essa mania, mano. De ele não pode ver uma mulher que ele corre atrás, mano. Vixe, aí o Manel vem... aí fazendo escola é outra vez. Tem tipo uma vitrine zona de vidro, assim. Ele via a mulher passando lá do outro lado da rua, mano. Saía da loja, passava a pista pra poder falar com a mulher, mano. É, mas isso aí é a história de burrice de emprego mais escrota que eu já vi na minha vida, mano. Isso aí foi um jumentagem muito grande. Pode continuar contando aí, porque essa é pesada, viu, mano? Ele fez uma vez, fez outra vez. Aí o dono da empresa, ele ficou puto, né, mano? Ah, mas isso aí, esse bicho é todo doido, mano. É, mas é isso que eu às vezes penso, mano. O que é será que o funcionário não pensa, mano? O que é que o chefe vai pensar? Ah, a pessoa tá na tua sala e tu vê teu funcionário. Sei lá, enquanto ele devia estar trabalhando, o cara corre, sai da empresa e vai pro outro lado da rua, mano. É. No mínimo, o cara fica curioso. Não, bicho, mano, será que é vazamento de gás, mano? Que porra é essa? E bicho, é vazamento de gás, o vazamento de gás foi ótimo, ó. Aí ele conversou com o Batman, aí... Ah, Batman, você tem que ficar mais calma. O Batman, beleza, o Batman assim... Mais calmo, o cara tava doidão. Cara, achava que o Batman tava nas drogas, velho. Tem que mandar aí, mano, e tal. Aí entrou na loja, mano, a arquiteta pra poder trabalhar lá, mano. Aí ele ficou cantando a mulher no WhatsApp, mano, dizendo, não, você é minha mulher gato, não sei o quê. Aí deu. Minha mulher gato, eu morro. Foi não, mano. Aí ele disse isso aí, mano. Ei, mas esse cara aí, ele tá hoje em dia, ele trabalha na net, não. entendi. Pode ser ele também. Assim foi foda. Aí ele tava lá, mano. Aí a mulher saiu da empresa, mano. Falou com o dono lá e disse: ah, mano, aí o que é que o Batman tá fazendo? Não sei o que. Por que Batman? Batman, porque ele fica imitando o Batman. Apelido dele que o Joel deu pra ele. O cara vive imitando o Batman, meu. Tu quer que o apelido dele... Né, que ele imitava a voz, né? É. Aí ele ficava fazendo a fala do Batman lá. Ai, a Batman. Fala que tem no filme lá. Aí ele falava em inglês, a fala. Vocês deviam procurar um caps drogas pra esse bicho. Vocês estão frescando aí, deixando o cara se acabar, mano. Beleza, né? Aí o dono chegou lá e... Batman, como é que você... como é que você faz isso? Mulher saiu por causa de ti, tá aqui as mensagens que ela enviou... Vixe, mas a mulher saiu por causa dele? Foi, mano, por causa dele. Oi, eu não tô entendendo dessa forma. Assédio sexual, mano. Assédiozão do Batman. É uma putaria que o Joel contando a história, né? Uma mulher acabou de chegar na empresa, o cara já pegou o WhatsApp dela, ficou mandando foto de piroca, não sei o que e tal, a mulher chegou. Aí o Manel, e ela foi embora só por isso, tudo muito normal, né, e tal. Até eu já fiz isso, né, mano? Não é, mano? O Manel, vixe, mano, virou crime agora, essa parada. Não, eu achei, é porque o aí, tinha me contado. Ai, ai, ai. É, porque ele tinha me contado. É, fuleiragem agora. Vê, fica de mim logo, filha da puta. Pera aí, pô. É, sim, gente, mas como é que foi a continuação da história? Sim, continua aí, velho, vai. Sim, a mulher foi embora. A mulher foi embora, né, por causa dessa putaria. Aí o chefe, Batman, mano. Puta que pariu, mano. A mulher foi embora por causa de ti, mano, não sei o quê. Aí deu um cagaçozão foda, mano, lá no Batman, mano. Aí não satisfeito, mano, entrou outra menina lá, mano. O cara fez de novo, mano. Nada isso, mano. Cara, de novo, mano. É, o Batman tem distúrbio, mano. Sério mesmo, mano. Já disse isso pra ele. Você é burro, é, mano? Esse bicho é um secão foda, mano. Tô dizendo, mano. Cuidado. Mandando as fotos de Dildo, né? O dono chamou o Batman de novo, mano. Perguntou, Batman, você tá ficando doido, mano? Ainda tá aí na pergunta se tá ficando, né? É, mano. Esse level aí o cara já tá há muito tempo. Caralho, o bicho não satisfeito. Opa, o cara farrou a segunda vez e fez uma terceira, mano. O cara fez três vezes, mano. Esse não bicho é parente do Dom, né, mano? Não, é isso que eu ia dizer, mano. O Dom ainda deixou ele ficar três, ir pra terceira, mano. Oi, mano. É, mas. Ué, doido, mano. Se esse bicho fosse bom funcionário, na primeira ele já tinha rodado, mano. O cara ainda dá margem pra terceira, mano. O cara é muito. Eu também acho que. Não, a primeira eu acho que até mais ou menos. Mas a segunda já papocava, viu, mano? Acho que se fosse lá no Betão, mano. É, o Betão tinha rodado na primeira, mano. Caralho! Peraí, eu ainda vou corrigir. Lá no Betão ele tinha rodado e já só saiu da cadeira. Ele tinha rodado. O Manel se levantou pra ir beber água, mano. O Betão abriu a porta assim, Manel, você tá entrando. Não, peraí, mano, só beber água aqui. Oh, cara, tá certo. Olhando pelas câmeras assim, fechando a porta. Olhando pelas câmeras. É, o pessoal pode escrutizar o que escrutizava, mas eu acho que hoje em dia a maioria das empresas estão seguindo o modelo de negócio do Betão. Coisas que há dois anos atrás, mano, acharam escrotização foda, mano. Hoje em dia eu acho que tá ficando cada vez mais comum. É, mano. Putaria, meu. Teve outra do Batman. Esse bicho tava assim, né? Sentado assim na cadeira. Aí a galera conversando, né? Lá no trabalho. Aí esse bicho assim, aí corre pro banheiro assim. Aí, vixe, mano, já bem isso, Batman. O Batman saiu com a doideira. Foi botar roupa. Fiquinha zona doideira, né? Os caras assim. Aí, botar o traje. Aí ele, depois de uns 30 minutos, esse bicho saindo assim. Todo suado, né? Do banheiro. 30 minutos é meu ovo. Vocês não acharam que tinha acontecido nada com o cara, não, mano? O cara 30 minutos dentro do banheiro. 30 minutos é daqui pro centro, mano. Daqui pro centro. O dono perguntando pra ele, mano. Ah, Batman, você tá bem aí? Não, tô meio coisado aqui da barriga, assim, bicho assim. Aí sentou. Não chamaram o resgate, não, mano. Como é, mas o banheiro lá de vocês é portas abertas, é? Não, é fechado. Batman lá do aparelho. Ei, mas o que é que tá acontecendo aí? O Batman se levantou pra explicar e sentou de novo. É isso aí. Ele se levantou, saiu do banheiro, aí sentou no computador, aí. Dona, você tá bem aí? Não, tô com a barriga aqui meio derrubada aqui, aí ficou lá no computador de novo, né, velho? Aí ele tava lá normal, mano, aí de repente... de repente o dono passa, mano, assim, perto dele, aí fica só fazendo aquele som, assim, com o nariz, mano, só... Já pensa aqui, mano. Aí... aí cagado, né? Aí o Batman, assim, aí... Ah, mano, não sei o quê. E, rapaz, Batman, mano, tá... O negócio tá... Fedendo, tá, né? Tá osso aí, mano. Fedendo. Não, vá pra casa, mano. Tá osso. É, mano, mentira, mano. Aí esse bicho assim, mano, aí foi pra casa, o Batman. O bicho tava cagado, mano. Aí eu falei com ele no Facebook... Ei, Batman, já vez aí, mano. O que aconteceu, mano? Aí ele, não, mas... O cara limpou a bunda com a cueca, né? É. Com a meia, né? Com a meia. É ele, não, mas é porque deu uma vontade de dar um peidinho, mano. É. Menor foi tudo. O cara se cagou todo. O cara se cagou todo, mano. O peido, a gente estaria de pé. É, o velho com frouxo. Ei, mas esses amigos do Manel estão ficando cada vez mais doentes, viu? Imagina a cabeça do cara, eu acho que dá pra dar um peitinho. Porque... A cabeça do cara deve ser pisaria demais, né? Imagina a escrutinação, mano, que o cara tava no meio da... O pessoal todo dia do trabalho, mano. Não, é isso que eu tô... Os caras lá tudo de boa e tal, mas os caras, vejo, mano... Acho que tem um rato morto aqui no telhado, olha só o cara aí correndo voado. Não, eu acho que dá pra dar um peidinho, porque eu tô percebendo que é peido. O cara balança na perna, né? Sim. É isso que eu tava pensando aqui, as mulheres lá do trabalho não falaram nada não, mano. Tava prestando com ele. Tem um participante do cast. Ei. Tava esse cara dentro do carro, mano, com um amigo dele, velho. Aí esse cara tava assim, né? Aí virou de lado assim, aí. Ai, mano, vontade de peidar. Cara... Eu até desconfio quem é esse cidadão, mas não vou dizer porque ele é meu. Eu amigo. Também tô desconfiado. O cara foi dar o peido, velho. Aí só esse bicho assim, tomando um susto, né, velho? Assim. Vixe! Vixe! Aí um amigo dele perguntou assim, velho. Já foi isso aí, velho. Esse bicho assim. Eu acho que eu me melei todinho, mano. Para aí, tô em casa. Caralho! Esse cara, mano, não é foda, né, mano? É bem pra me peidar, velho. Ela sempre cria aqueles pinchers, né, mano? Aqueles cachorros bem pequenininhos. Aí, beleza. Faz zoada aquela porra. Quando eu uso o cartão do meu pai, ele sempre anota, né, lá. A gente anota aqui na fatura. Aí no final eu pago a ele, né, mano? Não, tirar aqui a diferença e pago a ele. Aí teve um dia que ele não tava em casa, mano. Aí eu peguei, aí não, vou pegar aqui o dinheiro, botar aqui na, no criado. Fazer a festa, né? Pegar aqui e botar o dinheiro no criado mudo aqui. Aí quando ele chegar, ele vê, né? Aí dá fé, mano. Ele chega assim, aí. Ei, rapaz! Aí eu, vixe, o que foi, mano? Não, que diabo é isso aqui? Aí vem me mostrando assim o dinheiro, mano. O ruído assim do lado, mano. Aí só tinha, eu acho que era tipo 700 conto que tinha que dar pra ele. Aí só tinha 200, mano. Tava ruído, mano. Aí o caralho, doido, que diabo foi isso aí, mano? É assim. Isso da mente do Joel, né? Uma quadrilha de ratos gigantes, né? Aí eu, puta que pariu, saí correndo, mano. Fui lá pro quarto dele lá. Aí eu olhei assim na, no criado mudo onde eu tinha botado dinheiro. Aí não tinha mais nada. Aí eu olhei assim, o cachorro tinha comido, mano, o dinheiro, mano. Mentira. Puta que pariu, mano. Eu não acredito, não, mano. Aí o cachorro parece que sabia, mano. Quando eu falei isso daí, mano, o cachorro já ficou encolhido no canto, né, mano? Eu, puta que pariu, mano. É, o cachorro lá no canto, eu, não, mano. Comprar lactopurra pro cachorro. Cadê a vassoura, mano? Cadê a vassoura, meu ovo? Acabou, cadê a vassoura? É o puta, cara procurando pariu, a pose, ó. Aí o cara indo pra um lado, pro outro, eu não acho, não, é doido, mas foi um dos momentos mais desesperadores da minha vida. Como é, mano? Cara... Sim, resumindo a história... Até porque 500 conto é 500 conto, né? Como sim, aí o bicho comeu 500, conto, meu 500 pilas? Não acredito não, mas o cachorro comeu, mano. Aí eu já ia bater no cachorro, mano. Ah, aquela filha do ser humano, né? Vai, bater... toma! O cara com a vassoura na mão, aí eu olho pra trás, mano, aí tinha o... Baixo, né, eu só vejo o dinheirozinho assim debaixo da cama, mano. Um pouquinho assim melado, né, que o cachorro tinha lambido dinheiro. Aí eu, vixi, mano, dinheiro aqui, mano. Aí eu olho assim pra... Já ia quebrar o cachorro de trouxa. Tinha uns 500 conto, mano. Eu, caralho, doido, mano. O cara raçoado, mano. É doido, mano. É, mas o cachorro tivesse comido os 500 conto, tinha sido muito massa, mano. Até hoje esse cachorro era conhecido aí da família do Joel, viu, mano? Só aquela putaria, né? O cara entrava na casa do Joel, aí a cabeça do cachorro empalhada, né? Na porta, assim. Coitado do bichinho. Não, mas ele ainda é vivo. Ele ainda é vivo. Por enquanto, né? O cara... Teve outra desse cachorro, mas que foi taria demais, mano. Eu tava... Mas foi burrice minha também, mas... Teve uma reforma que teve... Em casa, mas que eu construí a parte de cima, né, de casa e tal. Aí beleza, né, aí os caras construindo, aí tiveram que pegar, tirar tudo de dentro do quarto e botar embaixo, no andar de baixo, não sei o quê. Aí esse cachorro, mas eu tava assim com meus livros, né, levando lá pra baixo. Aí minha mãe colocou os livros no chão, né, mãe, botou minhas revistas encadernado do Watchmen, mano, no chão. Eu até ouvi essa história aí, mas essa história é boa. Eu fiquei de braço cruzado assim, mas olhando pras revistas e olhando pro cachorro. Eu disse pra minha mãe, mamãe, mas esse cachorro vai roer minhas revistas, né? Vai ficar comendo as revistas aí. Tá comendo os livros. Ela, não, bichinho. Bichinho não vai fazer nada, não. É um animal inocente, né? Fui trabalhar, fui pra faculdade. Aí volta assim. Aí as revistas. Eu olhei as revistas assim de novo. Sempre que eu chegava, eu olhava as revistas. Aí tava normal, né? Eu, né, beleza, não sei o que. Só o filé, mano. Aí, cachorrozão aí, todo doideiro. Bicho tá protegendo as revistas, né? O cara que guarda, né? Aí beleza, né? O cara terminou de fazer a reforma, aí beleza, aí não, agora vamos levar as coisas lá pros quartos, né? Vamos levar lá pra cima. Aí quando eu peguei assim a minha pilha de livros, quando eu pego assim a pilha, mano, que o Watchmen tava lá embaixo, aí eu pego embaixo assim, eu só sinto uma olhadinha, mano, assim, na cara. Eu acho que eu não acredito, não. Chuputa. Tá vendo, doido? Tá cheirando a mão assim, mano. Cheiro de bicho, comédia. É o puta que pariu, mano. O cara deu cento e tantos na esse baitola mijar na revista, mano. Cachorro deu uma mijada zona oficial, né? Falar nisso, meu gato, falar um negócio de mijada de animal, o gato também mijou aqui. Nossa, agora acho... ele fez isso aí. Pô, não, eu lembrei. Cima do teclado, né? É, o cara sabe que o cara tá sem moral dentro de casa, mano, quando até o gato urina no teclado do cara, viu, velho? É putaria mesmo. Puta que pariu, mancha. Eu falei pra... É, falou pra tua mãe, né? Cadê o cabo de vassoura de novo? Eu falei pra minha mulher, mano. Na época era minha noiva, né? Ela, não. No outro dia não, né, mano? No mesmo dia, mano. O cara lá com um secador de cabelo secando as revistas. Um bicho de cachorro lá. Puxa, não bata no bichinho, não, ele é inocente. Eu não sei como que conseguiram tirar o odor das revistas. Porque o cachorro é um cachorro saudável, o bicho bebia muita água ali. Eu não sei como, é que saiu o mijo do cachorro, mano. Às vezes... Não era aquele mijozão concentrado amarelo, senão eu já tava fodido, viu? É, mas o cara esse, mano, deve dar uma raiva muito grande, ó, velho. O cara de após ir olhando lá um monte de revista, mano, tá ok, cachorro aqui está se garantindo, mano, não aprontou nada. Aí só o cachorro na mente dele, trouxa. Aí eu estaria que teve uma do meu irmão também, velho. Esse negócio de livro também, velho. Ele tinha que fazer uma reforma no quarto dele. Aí beleza, né? Aí vamos tirar as coisas aqui do quarto do teu irmão e tal. Meu irmão espertamente, eu já tinha ouvido essa história do cachorro, né? Você mais esperto. Vou colocar minhas revistas aqui no, em cima da casa do cachorro e fica debaixo da escada. É o cara todo. É. Genial, né? Porra. No mesmo dia, meu, meu pai não tinha visto. Deu uma chuva. Caralho, cara. Debaixo da escada tinha uma goteira zoando pra ele. E aí, muito engraçado. O cara acha engraçado quando é com ele, né? É. Quando é contigo, cadê a vassoura? Eu já estaria, acho que o cara acha putaria demais. Mano. O cara tenta se livrar, mas acontece alguma outra putaria. É foda. Apesar de não ser burrice, mas foi... Não, foi engraçado esse negócio de lixo aí do bicho, mano. Uma vez o meu irmão era doido com a gata daqui de casa, ó. Gata zona das trevas, uma vez ou outra entrava no quarteiro, né? Ele, mas esse gato aí dentro vai dar certo, né? Aí eu deixei a bichinha se garante aí. Aí quando foi um belo dia, mano, a galera fechou a porta e a bomba ficou trancada dentro, ó, mano. Aí ninguém percebeu, né? Aí ficou lá e tal. Aí quando foi depois, ele chegou de noite, ó, só o mijo, só os dois dedos na cama, mano. Aí, eu tava só olhando pra cima, porque... Hoje esse bicho deu um bico tão forte na gata, mano. Caralho, cara, a pobre da gata ficou três dias sem passar aqui em casa, mano. É igual a minha mãe tem um gatinho Félix aqui, ele mijou aqui no meu quarto. Cheguei lá na casa da Débora e senti um cheiro de mijo, pensando que era um banheiro aqui, sei lá, alguma merda. Cheguei. Aquele negócio do bato. Nem sei mesmo, não é no meu quarto, não é possível, cara. Eu liguei o Vita, liguei o computador e tal. Aí eu, é bem isso, meu irmão. Aí eu cheguei. Saí da rede, fui descendo, não. Porque eu não acredito que eu vou ter que abaixar o meu pezinho gostoso pra ver debaixo da cama alguma coisa, cara. Aí nós vamos deitar. Aquela pancada de uma vez no chão, eu vi um muralho de bosta e mijo, mano. Filha da puta, mas... Ô, mãe, o Félix mijou e cagou aqui esse bosta. É o filho, ele é inocente. Inocente, né? Ele não sabe o que faz, não. Ele não sabe o que faz. Eu olhei pro gato, o gato trouxa olhando pra mim. Filha da puta, mano. Eu limpar isso aqui, não. Ela vai sim. Ah, vou não, vai. Porra, puta que pariu. O gato, cara, olha assim, o gato se fazendo de inocente, mas no fundo foi tudo de propósito, né? É, aí a culpa foi sua que você deixou a porta aberta, agora pronto, tem que fechar, né? Tem que ser a culpa do cara. É, eu sou escravo do lar. Teve uma história de burrice minha que, macho, eu não acredito. Nem eu mesmo acreditei que aconteceu, mano. E foi? Cheguei. Cheguei em casa, né? Ixi, mancho, vamos comprar alguma coisa ali em Frangolândia pra merendar, né? Vamos, aí lá e vai. Eu peguei o carro e fui lá no Frangolândia sozinho. O Frangolândia é relativamente perto, né? O cara foi de carro só pra frescada. O cara tá meio gordo, né? Então... aí beleza, relativamente, né? Perto, é dois quarteirões na casa desse bicho, ó. Dois quarteirões, sendo que o segundo é a esquina do Frangolândia, né? Mas tudo bem. Justamente, aí é a esquina. O Manel, mancho, ele mora do lado do Frangolândia, mas ele vai de carro. Caralho, mano. Manel também não pode reclamar, não, viminho. Mano, é só virar a esquina, presidente. Essa tua cinturinha aí não nega, não, viu, bichão? Aí beleza, né? Aí eu fiz lá as compras, voltei pra casa. Aí eu deixando assim as compras em cima da mesa, é o macho, eu esqueci alguma coisa, velho. Aí eu bati assim a mão assim nos bolsos da calça, a chave do carro ainda tava no bolso, né? É o macho, eu esqueci o carro no Frangolândia, macho. Ah, voltei a pé, macho. Já pensei isso. Ah, aí é um Alzheimer forte, viu? Aí é isso, viu? Eba, aí é doença demais, viu? Mano? Eu acho, não acredito não, que eu fiz isso, aí, não. Isso é Alzheimer, viu? Mano? Tem que isso aí tá parecendo a vizinha aqui da minha mãe, que ela bateu aqui na porta da minha mãe. É sério mesmo. Bateu aqui na porta da minha mãe. Aliene! Que é isso, mulher? O que aconteceu? Mulher, cadê meu filho? Tá nos teus braços. É pra vocês rirem, mas a realidade da terceira idade é foda, mano. Os caras tudo frescando. Ei, mas ela tinha 30 anos da época. Nesse domingo agora, mano, não satisfeito, eu fiz a mesma coisa, mano. Não, eu saí de casa, mano, com isso na cabeça, mano. Eu saí no carro. Não, não vou esquecer o carro de novo, não, cara. Aí eu esqueci de novo, mano. Ah, era o carro, doido, o carro. Eu falei pro meu... Eu cheguei assim em casa, né? E meu pai tava lá. Aí ele... Quando eu cheguei em casa que eu me lembrei. O garagem vazia, né? Eu... Puta que pariu, mancho. Eu esqueci o carro no Frangolândia. E é porque é o carro, né? A Valícia andasse de moto, né? É, mas tu esqueceu duas vezes, mano? Duas vezes, mancho. Eu juro, mano. Juro que eu esqueci, mano. Só falta ir pro trabalho de carro e voltar de ônibus. É mesmo. Meu pai. É, mas já teve um colega meu que fez isso aí, ó. A gente trabalhava. Aí o local que a gente trabalhava, mano, era, vamos dizer, era como se fosse da casa do Joel, a faculdade dele era como se fosse no Frangolândia, né? Corre dois quarteirão. Aí ele era estagiário, né? Na verdade, ele ia pro estágio e tal de tarde. Estacionava o carro e já deixava na mesma vaga pra ele ir pra faculdade, né? Pegava só à noite. Aí, mano, tu é doido. Quando ele ia de ônibus, mano, da faculdade pra parada de ônibus dele, ele andava mais ou menos 1 quilômetro. E ele morava do outro lado da cidade, né? Aí ele foi, tal, pro trabalho numa boa e tal, deixou o carro lá, foi pra faculdade, foi 5 horas pra casa, né, no ônibus e tal, não sei o quê. Aí quando ele chegou em casa, mano, chega a espinha do cara gelou, mano. Puta que pariu. Imagina a cena da espinha do cara gelando. Acho porque uma coisa o Jó esqueceu o carro na esquina de casa, mas agora outra coisa o cara esquecer o carro no meio da rua, mano, numa zona perigosa que é o centro ali de Fortaleza à noite. Aí o Sub-Zero pegou nas costas dele. A gente estaria o desfecho dessa história do carro hoje. Que agora tu compra um daqueles alarmes de moto, né? Pra quando tiver se distanciando. Joel tem que usar aquelas tornozeleiras de presidiário. Se eu estivesse afastando muito do carro, aí... Meu pai, ele botou assim a mão na cintura, assim aí. O que, rapaz? Que tu esqueceu? Esqueci. Meu pai, parece que o velho é tu. Meu pai já é com o velho demais. Imagina a cara desse bicho olhando pro Joel. Aí ele olhou assim, aí. Rapaz, eu não. Aí eu disse: ah, mas esqueci o carro no frangolão. Estacionado. Ei, mas será que o pai do Joel daqueles aí, mano? Tá é burro, é, mano? Aí ele quase disse isso aí, aí ele balançou a cabeça assim, negativamente. Foi o suficiente. Não acredito, não, rapaz. Ficou assim. Como é que pode? Achei que estaria outro dia, velho. Eu tava no trabalho, velho. Aí minha mãe me ligou assim, aí. Aí eu atendi. Aí ela, rapaz, que diabo é isso? Aí o que foi, velho? Ela disse: como é que tu conta essa história do carro pro retardado do teu pai? Ele passou o dia todo de infernos. Toda essa história. Eu estaria de o vai enchendo o saco. É o cara de 10 minutos. É a mãe do Joel. Cala a boca, gravador velho. Ô, putaria, o cara de 10 minutos comentou, né? O Joel esqueceu o carro. Vai ficar de direto a parte daquele tamanho. Como é que eu Bianca, acho que ele acredita isso mesmo. Você acredita um dom? Putaria, velho. E o retorno pro LOL, Manel. Como é que tá sendo ali? Emocionante. O Manel chega e chorou, mano. Ele tava chorando, velho. Ele não, mano. O bicho todo se tremendo, né? Viu, mano? Tem dois pontos da rede arrebentada aqui, ó. Daqui... É que o cara se deita numa rede com dois pães quebrados, mano. Deixa, velho. Daqui pro final do programa. Já só a queda dele aí. O programa é homenagem ao Manel, né? Só pra não perder o costume, né? O cara não sabe o que vai falar. Mas eu não sei, não, Lu. Eu tenho uma frase aqui, eu tenho uma frase. Uma guardada pra mim. Aí fala aquelas frases velhas, nada a ver, igual o Lame. Vamos ser burro, mas nem tanto. Já diria o amigo do Manel. Assim diria Branchu. É, velho, meu pai vive falando desse bicho aí, mano. Quem é esse bicho aí, mano? Branchu. Branchu. Eu nunca sei que cara, você não daria Branchu pra mim, velho? Tipo um filósofozão chinês surfista, mano. Branchu. pra mim é um filósofo chinês gordo, velho. Pra mim parece Branchu. Negócio de macumba. Branchou ali, cigarro. Branchou. Pra mim, Branchou parece cor de terreiro, de macumba. Uma vez eu já botei, mano, Branchou no Google, mano, e não tive resposta, né, velho. Diz aí, pra mano, revela aí o mistério de quem é o Branchou. Hasta la vista, baby.